American 920, Lima information, just 1 minute for copy. Solo Salvador, bom dia, Xenia M3, 11. Xenia M3, 11, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, Juliette, 319. Mike, Delta, Alfa, informação Lima, ajuste 1012, guarde cópia. O Vitor Bravo Índia, tá escutando o solo? Bravo Índia. Vai prosseguir pro 612? Oi, tio. Após a passagem do Avianca, após a Avianca à sua esquerda, tô autorizado a prosseguir pro 612, no reboque, agilizando o Vitor Bravo Índia. Sim, Bravo Índia. American 980, right, copy. Clear from Salvador to Recife via UpRisk 58, flight level 390. Puka departure, Caju transition, take off runway 10 first, left turn, squawk 5072, and Salvador departure control 120.8. Ok, just confirm the squawk 5072, ok? Yes sir, 5072. Please back a right to report right for setup and push back American 980. Autorizado. É, corre, eu também tenho 312. Precisa mais um minuto ponto de espera para verificação na cabine? Sim, então pode manter o ponto de espera. Vai manter, é 312. 6 para o 612. Atento ao tráfego, após prossegue via Índia até o ponto de espera do Pistino Zero, lá chame a toa em 118.95. O ajuste agora é 1012, o trip 5221. Juliette, Xenia M3 na hora. Xenia M3 no 1, vai manter a posição antes da Juliette, o portão previsto é o 10, ok? Após manter a posição antes da Juliette, aguardando as instruções. Manter a Juliette, subiu o portão? 10, 1 a 0. Paulo, o seu 3304 na posição 04 para a posição 4. Tá, 3304, vai aguardar número 4 no setor. Obrigado. O Mike Delta autorizado a acionar, guardando cópia. Apatanho, Bravo, que eu que sente, não há tráfego informado nesse setor, frequência livre. Solução 3663, posição 8, pronto para pushback e acionamento. Solução Salvador, é o 3663 para pushback e acionamento. Tá no 3663, vai aguardar número 5 do setor agora. Guardando 3663. M3-1-2, recorda agora 16, controle 208, bom voo. 208, obrigado, Xenia M3-1-2. Aviante 27-29, quilo correto, guarde 4. controle Salvador, bom dia, Oceania 6312 na PUCA. Oceania 6312, contato radar, você da PUCA, sobe manter nível de voo 350. Sobe manter nível 350, Oceania 6312. O TRIP prossegue para o portão 10. Após o TRIP, prossegue para o 10, voo, na PUCA. Gol no 605, após a passagem do airbus da Avianca, sua cauta, o início está autorizado, início pushback, aporte para o táxi. Portará para o táxi após a passagem do Avianca, gol no 605. Tantra 3304, no 04, após a passagem da TR da tripa, sua cauta, autorizado, pushback, aporte para o táxi. Faz a tripa, sua cauta, autorizado, pushback, paga, tripa, a Mac 9, you just 1 minute. Xeme 225, formação Lima, guarde cópia. Paulo, voo visto para a Guilha, na ponte número 612, encerrando o deboque. Vicente Vitor Bravo Índia, frequência livre, bom dia. Bom dia, obrigado. Mac Delta Alfa, aguarde para a cobra. Tá 3663 no 08, autorizado, pushback, após fora o táxi. Foi para o táxi, tá 3663. Não é falado agora, os 19.208. 208, obrigado. 360, saída da El Leda, após Leda, direto bridge, onde Deceptor via, após conforme a rota. Recorda pistão no zero, primeira curva direita. 5102 é o código transponder e o controle Salvador 1120, decimal 8. Já tinha pronto, é o objeto 6729. Salvador, ataque 6259 para Cunha. 123-60. Guarde cópia, TAN 3859. Vitor Mike Beck, pronto, cópia. 2A Salvador, Caru Lourenço, rota direta no meu pé, decolando 197, curvando direita, corredor axé, transponder 0161 e controle Salvador 120, decimal 8. Sente única bola, apenas confirmando o condão 7, curvando direita, corredor axé, ok? Então, Kilo. Gol 1982, essa é a identificação autorizada a chegada da Mari, disponível de voo 050. Identificação 050, 1982. Oceana é 6332, autorizada a final de LSX2, reposto estabilizado. Estabilizado, mas para canal estabilizado, né? Salvador, gol no 675, pronto para o táxi 19, primeiro a bordo, 3, 5, 2, autonomia, alternando o caminho. 190, 3h32, Campinas, autorizado táxi, via pátio, Índia, até o ponto de espera, da pistão 0, lá à toa, 1895, ajustando 1011, gol no 605. Pátio, Índia, ponto lá, 1895, 1011, ajustando 605. Mac Mike Delta Alfa apenas confirmando, estamos confirmando aqui sua rota com o centro, mais 5 minutinhos nós chamamos para a copa, ok? Negativo, seu, mais um minutinho será paga a copa, ok? Na 63112, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Recife 12545, alterna 12685, chame 63112. Pague, iniciando o pack, via pack, índia no ponto de espera do nosso carregador, 12-2-1-3-6-6-6. American Line 920, gate 11. Clear pushback and start up report right for tax. MikeDeltaAlfa.com, autorizado Salvador, Serra Bravo, Papa Foxtrot, Passo Fundo, agora eu vi o Zulu 10, após Papa Alfa Índia, após DCT Serra Juliette Charlie, após DCT Charlie Golf Oscar, após Upper Mike 792, seguindo Papa November Golf, após direto ABA. Alfa Bravo Eco Alfa Romeo após DCT. O nível aprovado é o 410. A rota, a saída é Puka, transição Zipa. Decola da 10, curvando à esquerda, corrigindo, decolando a 17. Decola da 17, primeira curva à esquerda, no perfil da saída Puka. O transponder é 5056 e o controle Salvador 120.8. Salvador, bom dia, Oceano 6332. 6332, aguarde o serviço na aproximação. Guarda 6332. O Mike Delta Alpha está correto o nível, que é o 430, que o nível de jogo correto é o 430 e mudando a saída Arbor. Arbor, Elefa, saída Arbor, Elefa, degolando a 17, vai curvar à direita. A primeira curva à direita é o perfil da saída Arbor. O Delta, ciente, reporte para descer. Afirmativo, Arbor, Elefa, agora é a saída e o nível de voo aprovado é o 430 com Mike Delta Alpha. Tá, agora chame a torre para dar o início ao táxi, Mike Delta Alpha em 118.95, ajustando 1011, Mike Delta Alpha. 304, decolada de 26, controle 208 com voo. Chama 225, mais um minutinho, será pago a cópia. Chama 225. Magnet Zero, how much people on board? Just confirm how many people on board? We got 164 on board, confirm Maceió alternativity, just confirm endurance. Após o tráfego da Avianca, o Airbus da Lima tem. Pode tráfego da Avianca na final Lima, 6-0. Será que já está funcionando a escuta? Não. Ok, conexão com controle, Mendes pediu para você mudar a saída no perfil da Dael, ok? A perfil será a curva direita da 17, Dael, Leda, após Leda, Pride, vai se testar o vento do Nordeste. São 3304, a saída é Arbor e o nível é 360 ao final. Tá, 3304, adicione código 5063. Cuida da El também. Mike da Dal. Momo, transição Nitsa. Decolada pistão 10, primeira curva à esquerda. 5104, é o código transponder e o controle Salvador 120.8. Autorizado, Brasília, nível 320, saída Momo, transição Lista, após o Ido, vai ser o Ido 10, após o Fabel Mike, após Brasília. Transporte 5104, controle 128, outro 6225. Correto, pronto, o Xené 6225. Pronto, 6225. Confirmando, tá pronto? Negativo, chama pronto, 6225. Afirmativo, Xené 6225. Salvador, você deu autorização para 3219? Afirmativo, está autorizado Salvador Curitiba, via Pesolu 21, nível de voo 360, aprovado. Saída Arbor, após Elefa, onde o Deceptor via, após autorizado conforme a rota. Decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5071 e o controle Salvador 120.8. Agora, está confirmando nível de voo 360. 360, está no 3859, o cotejamento está autorizado. O pushback no 09, reporte para o táxi 3859. Olá, bom dia, tá 3733, centro da Mike, 3330 São Paulo, pronto. 3733, Mike, correta, ajuste 1011, aguarde cópia. Olha, só que a TV saída, tem entrega? Tá, é o Leda Bridge. Obrigado. Salvador, 6332, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai. Tan 3733, pronto para cópia? Tá pronto. Autorizado, Salvador, São Paulo, via Upezulu 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta Upezulu 16, após conforme a rota. Decorda pista 10, primeira curva direita. Transponder 5110 e o controle Salvador 120.8. Autorizado para São Paulo, bom, olha, entendeu? 360, via Brindia, Pesolo, o nome é para você, o Zulu, direto 13, direto Papa Índia Romeu. Decora da 10, com curva direita, saída da El, transição Leda, após Leda Brindia, controle 120.8, transporte 5110, tá 3733. Correto, já pronto, tá 3733. Na hora. O XM3 32 vai manter posição antes da Juliette, portão previsto ao 09, vai apenas aguardar o início do táxi, o Airbus da TAM que estava no portão e já iniciou o pushback, ok? TAM 3859, ao solo? Certo, o senhor tem condições de coordenar com a equipe de solo? Fazer o pushback um pouco mais da retaguarda para livrar a passagem do portão? Estimativo, senhor, obrigado pela compreensão. O Oxinem 6332 prossegue, Juliette, portão 09. Decolagem 9-0-3-6-3. A 3304, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, da 3304. IP 5221, não chame centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Curso é a Mike, ajuste no 0 no 1, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Autorizado Salvador, Guarulhos, via Pesulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde interceptor via. Após autorizado conforme a rota. Decola pista 10 com a primeira curva direita. Responder 5105 e o controle Salvador 120.8. Autorizado 360 e informe do 16. Decola da 10 com curva direita, da El, Leda, Bridge. 5105-208. Correto, tinha pronto, Oxinem 6319. Olha, obrigado. Cê tá em 1. Tá, 3663, contato no radar, saída da El, submantém a nível de voo 340. Para o 340, tá 3663. Mike Eco Delta, chame torre 11895. 3295, torre, grato. Tá, 3304, chame centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Copiado, tá, 3304, tenha um bom dia. Táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera, pista no zero. Lá, quando pronto, torre 118.95, ajustando 1011, então 3859. Ah, final da 17, atrás do bike da final? Isso, cruzar a final da 10, não é, final? É, afirma aqui, final da 10. Desculpa. Ah, tranquilo. Voo 19982, informa o tráfego helicóptero do litoral sul, cruzando a retaguarda, não interfere. Ciente, 19982. Após o tráfego livrar a causa, está autorizado o adicionamento. Pushback, coordenação ao equipe de solo, chama para o táxi. Ciente, passagem da nave, liberado por unidade. É 729, aguardar o número 2 no setor. Siga 6225. Afirmativo, é o Airbus da TAM, que tá agora no través do 612, passando através do 612. Mas ele vai tentar aqui, não vai entender, tá bom? Negativo, ele vai pra parte, vai entrar na taxiway Índia, ok? Na Índia pra até o ponto de espera. Afirmativo, livrando a passagem, já tá autorizado com fazer o pushback em coordenação aqui pro solo, chama pro táxi. 216, direita 219, solo Oliveira. Direita 219, obrigado, 1982. Alta cruzou a final da Fundação. Método 10 autorizado, base final no 7, reforma. Foi só, tem tudo autorizado no 7, método 10, vento 060 graus, condições. 1-3-3-2-5, alterna 2-1-1-6-0-5, ao bordo. 6-6, controle 208, por favor. 208, grato, bom dia. Controle, muito bom dia. Papapapá, Mike, Delta Alpha. 3-1, por favor, cuidado. Tem condições de fazer o pushback simultâneo com o Boeing da Web à sua esquerda no 02? Mesmo o seu não será preterido no táxi, continuará com o número 1. Um. 76225 vai fazer o pushback simultâneo com o Web do 02, ok? No 02. O WebJet 6729 vai coordenar a equipe de solo, fazer o pushback simultâneo com o Fokker 100 da Avianca no 01, vai puxar, fazer o pushback um pouco mais da retaguarda para a entrada do pátio 3 e seguir com o número 2 no táxi. Afirmativo, simultâneo com o Fokker 100 da Avianca, quem em coordenação com a equipe de solo. Solo, bom dia, gol 1982, vibrou não. Gol 982, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 1982. Delta, final, baixar travado. Delta com Delta, foi autorizado no 7, 500 graus, foi demais. Delta. Airborne now 39 call control 120.8. 20 decimal 8, marker 980, swamp. American 980, we're out of 1.6, going to flight level 390. American 980, radar cut, class at level 390, Puka departure. Okay, 390, Puka departure, American 980. Mantenha a posição de Juliette, que o gol 982, o Boeing da Web vai puxar um pouco mais a retaguarda para a entrada do pátio 3. Ok, vai aguardar na Juliette, então o gol 982. Colagem da 17, 20.050 graus, que é claro. Decolagem, 0.0 graus, que é claro. TAM 3663, chame centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. Centro Recife 13325, alterna 1251, tá 3663, um bom domingo, bom trabalho, senhor. Obrigado. Delta, estacionado, Santa Livre, bem-vindo novamente. Oceana 6250, após o TAP, desce para 2 mil pés, ajuste no 012. Aqui, tá, após o TAP, 2 mil com 1012, Oceana 6250. Ingressar cheque, controle 208, com voo. Certo, 08,